8:30, Luiz Quiosque uniforme. Minha torre, bom voo, Luiz Quiosque uniforme. Contato radar com a sua aeronave, reporte de auge descida, a chegada é a Mari, proa direta de TAP, Lima, Kilo Zulu. Paulo, já vai ter passado mais para o TV, na Lima para o cruzamento. Dona 738, está autorizado 3 mil pés, ajuste em Salvador no 095, final ILS é que foi reposto estabilizado. 3.515, repassado estabilizado, 38. Passageiro, ok? Ok, quando pronto, sempre a cópia, já tem autorização aqui. Até mais uns 10 minutos, 10 aqui, ok? 10 minutos. Ok, já tem a cópia já. Imagina, senhor. Agradeço. Confirme para o controle. Confirmo, meu cordial bom dia, gol no 477. Vai. No 477, a sua identificação, chegada bom, se desse mantém o 050. 050, 477. Toque remetido, novo toque remetido, pistão 0. Copiando 200, aguardando para novo toque remetido, 803. Chegou, confirme. O gol 1-2-0, aprovação 370 Recife. Confirmando, deixa lá 2000. Afirmo, no 738. 2000, já para trás, apresentar. Ok, Salvador Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Pista 1-0, curva esquerda, subida Pulca, transição Caju. O controle em 1-9, decimal 8, transponder 5460, gol 1-2-0. Autorizado 390 Recife, por isso que 58, saída Puca Caju, decola pista 10, curva esquerda. 198, controle 5460, transponder. Ficou teja apenas um nível, por gentileza. 390. Correto, tá no portão 4 ou no 3? O 4. Chame pronto, puxa sinal no 260. Chamará, 1260, grato. Tá final. O senhor está visual com tráfego? Ainda não, negativo, estou guardando a autorização para prosseguir. E a proa ideal aqui é 040 da presente. Aguardando a autorização para cruzar o eixo da 10. Gente, vai aguardar a passagem do tráfego para o cruzamento. Não tenho contato radar ainda com a sua aeronave. Verifique o seu transponder, guardião 06. Negativo, acionado, Alpha Charlie agora exatamente através de Pituaçu aguardando. Após a passagem da aeronave, será autorizado, guardião 06, na escuta permanente do controle, mantenha do setor. É um ativo, aguardando. Gente, de novembro, Alfa. Lima, quilos 1.500, ajuste 1-0-5. Sinal, trem baixo travado, toque e remete, Olimpo 03. Toque remetido autorizado, 1:15, Olimpo 03. Autorizado, toque remetido, Olimpo 03. É o 050, pro de TAP. O Lima, Kilo Zulu, acena o código 0172. E o Lima, Kilo Zulu? Afirmativo. Guardião 06 fazendo a espera através de Pituaçu, autorização para cruzamento do eixo da 10. Gente, guardião 06. Charlie Alpha Tango. Frequência livre para coordenação, chame para regresso. Utilizado com a 738. 738, agora com o torre no 8, décimo ao meio. 8, meia, bom dia. Guardião 06, chame a torre para o cruzamento do campo, 118, décimo ao meio agora, Guardião 06. Vente 06. 1477, desça até o 040. 040, 477. Livre pouso, 9-0-3-8. Torre, bom dia, Guardião 06. Eu sigo, 06. Visou o contrato da Gol agora, na final da 1-0, se autorizado a cruzar o eixo da 1-0, comprou da rotatória, vai prosseguir o Abrasquem e Camaçari. Certo, 06 está autorizado, a retaguarda do Gol, cruzamento do eixo da 1-0-2-8, 06. Sente, livrando o litoral para o cruzamento imediato. Porto aérea 1377, transfer. Some other approach control 103198, go ahead, some of our information. Porto aérea 1377, acende a indicação. 1-0 e aguarda para virar a base para toque emitido, Olimpo 03. 03, terra do vento, aguarda para girar a base. Some other 3198. 3198, descent at level 050, Mari Arrival, Scott Ident. Right, 050, Mari Arrival, 103198. I lose communication with the Civic Center. Roger. Olha, 377, controle, identifique. Passando 377, identificou. Abaete. Abaete 9660, Salvador Aracaju, nível 90, Golf 677, pista 1-0, curva esquerda. Subida Conde, acione 0275, o controle em 198 e a torre 186. Abaete 9660. Aracaju, pode declarar 0-0, curva esquerda, 1758, 0275, stand-by, após 1908, espera 3260, parte o 3 para acionamento. Ok, a aerovia Golf 677, livre acionamento, chame para o táxi, Abaeté 9660. 0-0-0, Golf 677. Ele pronto, da Braskem, Serra, Juliette, uniforme, papá. Visual com o tráfego da Força Aérea, mantendo separação. Gente, mantendo separação, mantenha a proa norte, aguarda a transferência, 06. 06. Pode. Risk, Oscar Uniforme, parte 5, acione, chame o táxi. Acionamos a proa norte. Chame para ingresso, no 7, o Risk, Oscar Uniforme. 4. Olimpo 03, autorizado girar a base, final 1-0, aguarda para autorização de toque remetido. Livre girar base, aguarda para autorização de toque remetido, Olimpo 03. 738 aos 12, agora 219. 219, valeu. 06, transfere 198, seu regresso, 06. Obrigado. 500 pés na sua posição agora de 3 horas. Uzul e Vuna Eco, direita alfa, ponta esquerda. Quilo, prossegue via Tacho 3 e chame para ingressar no Tacho 1, Golo 738. Seguinte, então, Alfa Quilo, prossegue no Tacho 3, vai chamar para ingressar no Tacho 1, Golo 738. 1015, Lima, Quilo Zulu. Juliette Tango Zulu, agora com a torre. 118, décimo meia, para ingresso de curso de tráfego. Torre 186, do Juliette Tango Zulu. Papa Tango, Juliette Tango Zulu. A 5 milhas para rotatória, já aviso ao cono 7. Tomate. Para prosseguir final 97, Tango Zulu. Guardando, vai reduzir aqui o Tango Zulu. Guardião 06, na escuta permanente, reporte visual com local de pouso, fique atento ao tráfego na posição de 9 horas a 4 milhas, mantendo 1.500 pés, para final pouso da 17. Dentro do tráfego, Guardião 06. Salvador, é o Oscar, por favor. Oscar Papagô, Sessone 0173. Dá 2 minutos para descer. Ciente, Oscar Papagô. O Força Aérea no 377, a proa ideal para a posição Bonf é a 250 da presente. No 377, proa ideal 250. O Lima Kilo Zulu para sequenciamento, curva agora à esquerda, proa 020, limite nesta proa, localizador. 320, limite lote Lima Kilo Zulu. TAM 3198. Está sob vetor, vai voar agora na proa 050. 050 para o localizador. 4, Chame Taxi. Chama na Taxi, 260. Pro 477, complete final, tô indo no 8.6. 8.6. Aumenta o rádio. Transmissão com bastante chiado aí de fundo. Voo local, qual o setor? Autorização para pouso no 477, reporte baixado travado. Portarela. Whisky Oscar Uniforme, ao Zona 6198, boa viagem. Obrigado. Olimpo 03, toque arremete aos 16, curva à esquerda, ingressa a perna do vento e aguarda autorização para girar base, o Olimpo 03. Direção do vento, aguardando para girar base, Olimpo 03. Acione o transponder, 0151, controle em 119.8, torre 118.6, Alfa Victor Juliette. Da coordenação. O Lima, aqui no Zulu, tem intenção de pousar na 10017, confirme por controle. Aqui no Zulu, informe sua intenção para o pouso. Manda o risco, uniforme. Bate o 4, chame a torre, 1-8-6 para acionamento. Alfa Victor Juliette. Vem, Laura de Freitas. Negativo, senhor. Ok, está mantendo 1.000 pés vertical de Laura agora através norte da torre, o Tango Zulu. Gente, quer que efetue o 360? Efetue, um novo 360, o Tango Zulu. Ok, vai. Ah, tá visual agora com o tráfego, senhor. Sim, gente, prossegue final 97, aguarda autorização, Tango Zulu, para pouso pistão 97. Ok, tá visual com o tráfego, vai prosseguir para o pouso para 17, Tango Zulu. Olimpo 03, informação, tráfego agora de pequeno porte, final 97, não irá interferir. 503. No 477, checado o trem, 1 14 nós, pouso autorizado no 0. Abaixado e travado, livre pouso, piso no 0, no 477. Fique atento a tráfego na sua posição de 3 horas, 3.5 milhas, mantendo 500 pés, tráfego do Guardião 06, helicóptero da Polícia Militar. O Lima Kilo Zulu para interceptar. Reessa uma navegação na proa da posição Duna. O Lima Kilo Zulu. Na Delta 326. Boa final. Afirmativo, está reduzindo aqui na medida do possível. Tango Zulu. Ok. aguardar simultâneo, faça, tem condições de fazer um curtíssimo 360 à esquerda? Negativo, vai apertar aqui com 360 para a esquerda, estamos lá. Faça um 360 curtíssimo para ingressar rapidamente na final, devido ao Olimpo 03 agora vai girar a base para a final 90. Estamos Livre 2000, direita 055 para o Loki. Ok, Proa 055, localizador DC 2000, pés 3198. Vai passar 6000 para. Vai atingir 6000 pés, Whisky Bravo, 060. Whisky Bravo, Whisky, desça até o 050. 50. Base para final 90, aguarda a autorização. Girando base, chama na final que tem base travado 03. Tango Zulu agilizando na medida do possível, final 97 autorizado. Se tiver condições, mantenha a aproximação, a velocidade de aproximação. Gente, vai manter aqui, já agressou na final agora. Vai manter o Tango Zulu. Gente, agora somente a autorização de pouso, final 7. Tá embaixo travado já, o Tango Zulu. Maquilo Zulu, para interceptar o localizador, curve agora à direita na proa 140. 140, direita 140. Para espaçamento com tráfego que vai preceder na aproximação. Direita 140, Lima, Maquilo Zulu. Zulu 1260, informação do controle, a partir de agora, estimada em 5 minutos, DME, Salvador e o VOE está fora, ok? 7, vai bater o ponto de espera. Chame a torre, bom voo. Certo. 260. Pelo 260, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 260. No 477 aos 20, direito 1219. Direito 1219. Seu Papagoso, qual a velocidade que está empregando? 190. Condições de reduzir 170 nós para o sequenciamento? Positivo, reduzindo. Whisky Bravo Whisky, prossiga para 3000 pés. 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 3000, 10, 15. Em livre toque arremetida, pistão no 0, uma centena com 15 nós. Olimpo 03. 03, livre toque arremetido. Juliette Tanzulu no solo 2-1 na parte 4, confia em parte 5. Ok, 180. 77, táxi à direita, via Alfa. Pós esquerda, quilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio 1. Alfa, pátio 3 e pátio 1, reporta para ingresso, pátio 1. Interceptou o localizador, 3198. Torre 118, decimal 6, tá? 3198. 3198. Para interceptar o localizador, curva agora à direita na proa 160. Direita 160 para o localizador, bom. Charlie Alfa Tango, aguarde. Zulote, Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu, prossiga na aproximação. Segue tráfego 12 horas, 5 milhas. Airbus 320 da TAM. Aguarde transferência. Aguardando, Zulu. Isso, eu vou checar aqui, só um minuto. Certo. Ajuste em Salvador 1015, está autorizado final ILS XO e reporte estabilizado. Direita 72.000 pro LOC, está autorizado reportar estado. Whisky Bravo Whisky, informo que vai seguir tráfego na sua posição de 1 hora, 8.5 milhas, é um Charlie 402, com 50 de ground speed em redução, inicie redução, Whisky Bravo Whisky. É o tráfego de carro, já está com 160 aqui, que é a mínima para esse trecho da aproximação. Ciente, Whisky Bravo Whisky. Abaixou para levar a Uniforme. Oscar Uniforme, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. Uniforme. Lima, Quilo Zulu, agora com a torre 118, decimal 6. 26, obrigado, até daqui a pouco. Centena com 15 nós, pouso autorizado 90. Livre pouso, entendeu? Titã 31 98. Um overkill e vai descer pra 2000. Ciente, Oscar Papa Golf. Controle ao Charlie Alpha Tango. Charlie Alpha Tango, controle. Charlie Alpha Tango decolou da Praia do Foco, de Iberistar, com destino a Salvador, uma pessoa a bordo, 2 horas e 20 de autonomia. Charlie Alpha Tango, 500 pés, credo forte, reporte ingressando no corredor interlado. Hotel Lima Tango, controle, prossiga. Está próximo à rotatória, intenção é prosseguir para pouso em Salvador. Hotel Lima Tango, torre 198, decimal 6, vou comprar da rotatória. Tá. Azul 4207, copia? Pronto, copia, Azul 4207. Ok, nível 360 para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Decola da 10, curva direita, subida da EL, transição Leda, após Leda direto Bidev. Em Bidev, intercept represurou correção, Upper November 857 até seguro, após Upper Zulu 16 até Gruf, Upper Zulu 14 conforme rota do plano. Transpor 5464, controle 119, decimal 8, o azul 4207. Autorizado 360 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, ainda vai ser a Dael Leda, decolando a 190 com curva direita, depois eu vou a Bidev, depois Upper November 857, Sierra Golf Romeo, depois Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, e depois confirmando a rota. Azul 4207, o motor está 198, transpondo 5464. Correto, 9, portão? Afirmo no 9. Chamei pronto. Certo. Solo, Salvador, tá 3198, livrou na Eco. 3198, táxi à direita, Alfa, esquerda, Kilo, pátio 3, e chame antes para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, antes do pátio 1 vai chamar. 3198. American 980 is ready to push. Clear for pushback and call me for taxi, American 980. Okay, clear to push, we'll call for taxi, American 980. 360 pela direita, reporte nova perna do vento da pista 90. 360 reportará nova perna do vento da pista 90. Oi, Otávio Matango está agora a 3 milhas, intenção é final parte 4. Ok, pátio 4 autorizado, aproximação direta, uma centena com 15 nós, o Hotel Limatão. Tá bom. Torre de controle de Salvador, muito bom dia. Papai Romeu, para Whisky, estável ILS da pista 10. Whisky, Bravo Whisky, continue, aguarda a pista livre, uma centena com 15 nós. 100 com 15, aguardando. 377, atendiu 4 mil pés. Gente, Força Aérea 377, após a posição, pelo será autorizado prosseguir para 2 mil pés, ajuste em Salvador 1095, reposta estabilizado na final. Ok, eu tenho a aeronave 1-150, vai ingressar na cabeceira, uma centena com 15 nós, já visual, o Hotel Limatão. Ok, observando o tráfego, vai direto para 4, sem interferir, o Hotel Limatão. Confirme para o controle. Trip 5220, controle Salvador. Ação de identificação, chega na Mari, desce e se mantém o nível de voo 060. Adiante na Mari para o 060, 5220. Minha Alfa, Oscar Golf. T77, controle Salvador. 10 contas, o senhor está efetuando algum desvio? É a formação, está voltando para a flor. Gente. Charlie Alpha Tango já está visual com o aeroporto. Charlie Alpha Tango, ciente. Mantenha 500 pés, fique atento a tráfego na sua posição de 12 horas, 4 milhas e mantendo 1000 pés sobre a rotatória, um P3 da Força Aérea Brasileira. Tá, visual, Tango. Charlie Alpha Tango. Charlie Alpha Tango, com proa da rotatória, chame a torre 118 decimal 6 para ingresso e recurso de tráfego. Tá com proa da rotatória, chamará a torre 118 decimal 6, Charlie Alpha Tango. Solima Tango, solo aos 29. Torre Salvador, é o Papa Romeu, Charlie Alpha Tango. Charlie Alpha Tango, proa da rotatória, aguarda para prosseguir final 97. Aguardando para final da 197. Visual com a aeronave, da Força Aérea, o Charlie Alpha Tango. Whisky Bravo Whisky, pouso autorizado 90, uma centena com 15 e 9, 1015. Livre pouso, Whisky Bravo Whisky, uma centena com 15. Na Eco, daqui a pouco eu vou lhe chamar pra Petrolina. Ah, tá ok. Então eu prossigo agora, pátio 3 ou pátio 5? Pátio 3. Ok, então até o pátio 3 eu me escuto. É o pátio 3 do Lima, Filho do Novo. Nacional, quando autorizado, gira base. Violento 03, mantém a perna do vento. Mantendo 200, 03. Tem outro traço que eu não te quero. Nesta pro, localizador para o sequenciamento. Obrigado, 4207. Ok, coordenando com a equipe de solo após o táxi e passagem aí da aeronave da American, sua retaguarda, inicie no portão 9, chame táxi. Após a passagem do American, retaguarda, está autorizado o espectro acionamento no 9-4207. Charlie Alpha Tango, aguarda autorização. Confirmação, mantenha a posição. Pode prosseguir, final 97, aguarda autorização de pouso. Charlie Alpha Tango. Charlie Alpha Tango. Alpha Tango, Oscar Papa Golf, a torre. Esse que é os 3-1, direito 1-2-1-9. Torre, Oscar Papa Golf. Papa Golf, pouso autorizado, 90, uma centena com 15 nós, Papa Golf. Golf, livre pouso. Gente, Mike Papa Lima, reporte visual com campo sobre a rotatória. Rotatória visual, Lima. Grand American 980, taxi. How many people on board? There is, 113 passengers and 9 crew members. Base da guarda disponível, 03. Poderia fazer um check? Informe se recebe marcação VOR DME. Só um minutinho, por favor. Bravo. 6 American 980. Controle Salvador, Força Aérea 1377, livrando 4000 para 2000 pés. Afirmativo, 1377. Tem um Charlie, um Cessna 150 agora, já na cabeceira 97, só aguardando autorização de decolagem, ok? O Charlie Alpha Tango. Mantenha a vertical agora de Lauro de Freitas a 2 milhas, afinal 97, aguarde para prosseguir direto para 5. Tá na vertical, vai manter a vertical direita da pista? O TAF já vai ser autorizado a decolagem, ok? Só aguardando mais 30 segundos. Ok, vai manter parado na posição. Afirmativo, ambas estão ok. Força Aérea 1377, esquerda proa 180. 1377, esquerda proa 180. Vai no corredor forte, está restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. O controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, acione 5462, papai.